Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando a hora do Café Brasil. Seja muito bem-vindo a estes minutinhos onde vamos falar das coisas que são realmente importantes. Eu vou provocar você, posso? Mas é só um pouquinho, viu? E hoje vamos outra vez discutir o Brasil. E eu quero começar com uma frase de Tim Maia, nosso filósofo. O Brasil não pode dar certo. Um país onde prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes e traficante se vicia. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Pois é, você acha que o Brasil é um país fadado a não dar certo, hein? Eu não acho. Eu acho que temos a chance de dar certo, sim, mas vai dar um trabalho. Pela internet, recebo toneladas de lixo, mas também muita coisa boa. Sobre o Brasil, então, nem se fala, mas às vezes, no meio do lixo, surge uma pérola. Ouça este poema de Gilberto Freire, escrito em 1926, que eu tomei a liberdade de dar uma adaptada. O título não podia ser mais instigante: Um Outro Brasil que Vem Aí. Ao fundo, você ouvirá a Central do Brasil, e sabe com quem, hein? Com o Legião Urbana. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das três raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel, ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil. Que tenha olhos para ver pelo Brasil. Ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil. Mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis. Mãos de engenheiro que lidem com tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil. Mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar. Mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores. Mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem Fernandinhos, sem Naias, sem Nicolaus. Sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores. Mãos todas de trabalhadores. Pretas, brancas, pardas, roxas, morenas. De artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores. De mães criando filhos, de pais ensinando meninos. De padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes. De irmãos ajudando irmãos mais moços. De lavadeiras lavando. De pedreiros edificando. De doutores curando. De cozinheiras cozinhando. De vaqueiros tirando leite de vacas, chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras. Brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. É só você querer. Eu queria, eu queria, eu queria segundo lá no fundo de você. Eu queria me perder, oh, me perdoa, porque eu ando à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, lindo a voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei, de você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz. Você está ouvindo Ivan Lins com O Amor é o Meu País, de Ivan e Ronaldo Monteiro. Lançada em 1970, no long play Agora. O Amor é Meu País é uma daquelas músicas que arrepiam o estômago, se é que você me entende. Ivan Lins, aquele de quase 40 anos atrás, aqui no Café Brasil. Porque eu ando à toa sem chegar. Quanto mais longe se torna o cais, lindo é voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. Não me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei de você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz. Quase 100 anos atrás, Gilberto Freire sonhava com um Brasil igual, onde as oportunidades fossem para todos. Um Brasil muito distante do que conhecemos. O Brasil de hoje tem uma máquina empenhada em dividi-lo em dois e colocar um lado contra o outro, espalhando a discórdia, a inveja e o ódio. Tudo em nome da justiça social. E essa máquina tem uma porção de porta-vozes, gente ideologicamente confusa, atrasada, mal intencionada ou simplesmente burra. Já vimos esse filme na Alemanha, na China, no Vietnã e em tantos outros países onde grupos iluminados decidiram que sabiam como tornar a sociedade mais justa. O resultado foi um punhado de mortos, só uns 200 milhões. Esparramado na rede, checo banoide de papo pro ar. Me bateu a pergunta meio a esmo, na verdade o Brasil que será? O Brasil é o homem que tem sede, ou que vive da seca do sertão? Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando um doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é torto igual Garrincha, beijadinho, e não precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, e certo então nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, beijadinho, e não precisa consertar. Você está ouvindo Vicente Barreto com sua A Cara do Brasil. parceiro de alguns dos maiores nomes da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes, Gonzaguinha, Chico César e Tom Zé, por exemplo. Vicente Barreto é autor, junto com Alceu Valença, de pérolas como Morena Tropicana e Pelas Ruas Que Andei. Começou em uma banda de baile na década de 60 e desde então vem consolidando uma carreira baseada na qualidade e refinamento. Vicente Barreto, aqui no Café Brasil. O Brasil é o que tem talher de prato, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição. O Brasil que bate tambor de lado, ou que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele uma nada criação. Brasil Mauro Silva de um gaizinho, que é o Brasil 0-0 campeão. O Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Faustão. A gente é tudo igual Garrincha, Beijadinho, precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, isso é tentando nunca vai dar. A gente é tudo igual Garrincha, Beijadinho, e precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, isso é tentando nunca vai dar. O Brasil é uma foto do Betinho, ou um vídeo da favela naval. São os trens da alegria de Brasília, ou os trens de subúrbio da central. Brasil Globo de Roberto Marinho, Brasil Bairro Carlinhos Candial. Quem vê do Vidigal, mar e as ilhas, ou quem das ilhas vê o Vidigal. Brasil encharcado, palafita, seco azul, sangrado, chapadão. Ou será que é uma avenida paulista? Qual a cara da nação, hein? A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, isso é tentar nunca vai dar. A gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho, precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho, isso é tentar nunca vai dar. A gente é torto, igual Garrincha e Aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo e a gente se virar sozinho, de certo então nunca vai dar. Esse é o Brasil, da cara do Brasil de Vicente Barreto. E aí, hein? Tá gostando do Café Brasil? Você sabia que esse programa tem uma versão impressa, com as fotos, com as letras das músicas? Não! Experimente! www.lucianopires.com.br. Visite o blog Café Brasil. Café Brasil. Quando eu tinha 9 anos, um de meus melhores amigos era o Boia, meu vizinho, filho de uma família de japoneses cujo pai era mecânico de automóveis. A família morava nos fundos da oficina, uma autêntica boca de porco, como a maioria das oficinas no começo da década de 60. Eu era de classe média, o equivalente à classe B de hoje, com pai executivo e mãe professora. O Boia era o que hoje consideramos classe C, e éramos excelentes amigos. Eu vivia na casa dele, não me lembro de jamais ter algum problema pela diferença de classes. E se você tem mais de 30 anos, provavelmente terá a mesma percepção de liberdade, camaradagem e humildade num país que, apesar de muitos problemas, não era dividido. Um país que não existe mais. Passar as ondas, o que seguir adiante, se arriscar, lutar contra o gigante, sem pensar, enfrentar o desafio, se expor, correr perigo, incerto, tornar-se grande amigo. Que motivo então tenho eu pra esperar, pra me guardar, não cumprir minha meta, sair da reta, me esconder e deixar de ver. Sempre ter certeza do que vai logo haver e não viver. Olhar pra trás e não ter ido, não vivido. Esperar e não me perdoar. Mundo afora, o que foi construído? Por mais que se penou, foi um sonho de alguém que realizou. cada um tem sempre o seu motivo de dar um grande passo, construir com o seu próprio braço. Que motivo então tenho eu pra esperar, pra me guardar? Não cumpri minha meta, sair da reta, me esconder e deixar de ver. Sempre ter certeza do que vai logo haver e não viver. Olhar pra trás e não ter ido, não vivido. Esperar e não me perdoar. Você tá ouvindo Desafio com Danilo Moraes. Você já tinha ouvido falar nele, hein? Danilo é filho de Vandy Doratiotto, do Premeditando Breck. Cantor, compositor e guitarrista nascido em São Paulo, Danilo já atuou como violonista, guitarrista e backing vocal com diversos artistas, como Chico César, Premê, Selmar e tantos outros. No período de 2004 a 2006, Danilo viveu em Paris, onde gravou com Ricardo Teté um disco lançado somente na França. Danilo Moraes, aqui no Café Brasil. Que motivo então tenho eu pra esperar, pra me guardar? Não cumpri minha meta, sair da reta, me esconder e deixar de ver. Sempre ter certeza do que vai logo haver e não viver. Olhar pra trás e não ter ido, não vivido. Esperar e não me perdoar, longe o mar. Esse sonho de um Brasil unido e irmão me traz lembranças. Me lembro da nossa empregada lá em Bauru, a Maria. Sua família vivia na roça em Jacuba, próximo a Iacanga, perto de Bauru. E lembro-me de ir com ela passar o final de semana por lá, dormindo na casa humilde, almoçando e jantando com eles. E eu era o filho do patrão. Nenhum problema. Na escola eu dividia a sala de aula com garotos de todas as classes sociais. A percepção do Brasil que me acompanhou durante todo aquele período de infância e juventude foi a do país cordial, tolerante, bem-humorado e com um futuro brilhante. E mesmo com todos os problemas de país subdesenvolvido, era um Brasil feliz. Essas lembranças representam um ideal de país que eu já vivi, mas que parece não existir mais. Recentemente, saindo com a família de um jantar numa churrascaria, comecei a conversar com um dos manobristas sobre futebol e política enquanto aguardava o carro. Um papo natural, bem ao estilo dos brasileiros. Aquele manobrista sabia que eu havia gastado quase o seu salário mensal naquele jantar. Mas naquele momento éramos apenas dois brasileiros conversando animadamente. O abismo social não impedia a cordialidade e o respeito entre nós. A mesma cordialidade e respeito que existia entre eu, a Maria e meus colegas de classe. Mas esse Brasil parece que não existe mais. Virou do avesso. O mundo já está no avesso eu dou embalo. Carneiro comendo leão e um pinto matando galo. Cavaleiro vai por baixo, por cima vai o cavalo. É sapo engolindo cobra e o coco quebrando ralo. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. Olha só, você tá ouvindo O Mundo no Avesso, de Lorivaldo Santos e Zé Batuta, com Tião Carreiro e Pardinho, dois grandes da verdadeira música sertaneja. O mar não está pra peixe, a vida tá um caso sério. Eu já estou vendo o defunto indo a pé pro cemitério. O touro mata o toureiro, o soldado prende o sargento. Banana come o macaco e a cobra morde São Bento. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. Já tem criança nascendo, cobra enfermeira no tapa. Onde é que nós estamos? Tentaram matar o papa. A cruz foge do diabo, o cachorro foge do gato. Tem queijo treinando boxe pra quebrar a cara do rato. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. esquenta, qualquer dia o sol esfria. O sol vai andar de noite, caminha a lua de dia. O inquilino não paga e na casa continua. Empregado já tem força pra jogar o patrão na rua. É mulher virando homem, homem virando mulher. Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer. Você reparou na letra, hein? Tem queijo treinando boxe pra quebrar a cara do rato. Esse é o Brasil! Em meus textos anteriores, eu falei de uma turma que se intitula Porta-Voz dos Oprimidos. Essa turma, quando me vê conversando com um manobrista ou uma faxineira, nunca vê dois brasileiros. Vê um explorador e um explorado. Quer que eu me sinta culpado numa pregação que quer ser marxista, socialista, esquerdista, revolucionária, mas que na verdade é só burra. E está dividindo o país em duas classes, a elite e os oprimidos. E dizendo a eles que se odeiem. Essa pregação doentia rotula-me de elite e diz que eu sou responsável pela miséria de meus conterrâneos. Para esses porta-vozes, os oprimidos têm o direito de colocar um revólver na minha cabeça e levar o meu relógio. E a culpa será minha. Os porta-vozes são uma minoria instalada nos partidos políticos, nos órgãos governamentais, nos sindicatos, nas escolas, nas igrejas, em seu condomínio. Quem foi que deu a essa turma a licença para ser porta-voz do ódio, hein? A que objetivos serve essa doutrinação? Qual é a percepção de país que esses porta-vozes lutam para criar na cabeça dos meninos e meninas de 9 anos de hoje, hein? Será aquela do Brasil cordial que eu, o Boia e a Maria tínhamos? Ou será a do Brasil no qual devo ter medo do Boia e da Maria e eles devem me odiar, hein? Dispenso os iluminados que acham que podem mudar o mundo. Eu prefiro continuar humildemente, não fazendo aos outros o que não gostaria que fizessem comigo. Se 180 milhões de brasileiros agirem assim, vamos colocar o Brasil nos trilhos, sem precisar do cinismo dos porta-vozes. Saibam quantos estas histórias escutaram, que sou desses cabra poeta, feito de material recreativo, de propulsão matutal, freguês de caderno das coisas do Nordeste, paraibano de Campina Grande, na Serra da Borborema. Você está ouvindo um poeta brasileiro, Gessier Quirino, lá de Campina Grande, Itabaiana. Gessier é o arquiteto imatuto, arquiteto imatuto. Representa aquele Brasil que a gente acha que não existe mais. Gessier nos presenteia aqui com o Bolero de Isabel, gravado em seu CD Paisagem do Interior 1. É um notado por São Pedro e arrachado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar. É ter a cuca açucarado num beijo roubado. É um pecado confessado com padre sereno. Levar sereno num terreiro bem luarado. É pinicado do chuvisco no chão pinicando. Fica bestando com o inverno bem arrelampado. E assim, é ao som de Gessier Quirino que o nosso Café Brasil vai embora. Hoje tratamos do Brasil que queremos. Com Lala Moreira na técnica e Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Sabe quem veio hoje, hein? Olha só! Gessier Quirino, Gilberto Freire, Legião Urbana, Ivan Lins, Vicente Barreto, Danilo Moraes e Tião Carreiro e Pardinho. Fala a verdade, hein? Só aqui, né? No Café Brasil. Gostou, hein? Então baixe para o seu computador e ouça em seu tocador de MP3. Acesse www.lucianopires.com.br ou deixe uma mensagem no Operadora 11 4195-6343. De novo, Operadora 11 4195-6343. E para terminar, um Milor Fernandes ácido. Tenho enorme indignação social. Mas no outro dia, verificando todos os problemas sociais do país e dividindo por minha indignação por eles, vi que o percentual de indignação que sobrava para cada um era muito pequeno. Botei o meu calção e fui para a praia. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.